colaboração com a Rádio Deutsche Welle, esta emissora passa a apresentar... Passo, devagar, passo, passo a passo com a ciência. Um programa quinzenal em que apresentamos novidades e curiosidades do mundo científico. Em nossa audição de hoje, estaremos focalizando os seguintes temas: novo impulso para a espaçonáutica europeia, proteção contra a ferrugem no cimento armado, concreto sintético que seca em 30 minutos, uma contribuição à purificação do ar, prospecção do urânio em 3 continentes, e em novidades da medicina, algo sobre a artrose deformante. Novo impulso para a espaçonáutica europeia. Após quase um ano de pausa, no dia 8 de junho deste ano, fracassou a terceira tentativa de lançamento do foguete Europa. Com o projétil anglo-franco-alemão, deveria ser colocado em órbita um satélite de pesquisas italiano. Não apenas o futuro da ELDO, Sociedade Europeia de Construção de Grandes Foguetes, mas também as chances da espaçonáutica europeia em geral, poderiam ser influenciadas pelo fracasso desta prova. Sim, pois mesmo que a Inglaterra e a França sejam duas nações europeias que estão em condições de lançar satélites no espaço sideral com foguetes próprios, tem-se que reconhecer que seus foguetes são apenas fogos de artifício em comparação com os projéteis da ELDO. O Black Arrow britânico, por exemplo, só pode catapultar uma carga útil de 123 quilos até uma órbita a 200 quilômetros de altura, e o Diamante B, da França, apenas 105 quilos a uma órbita situada a 500 quilômetros. O Europa 1, ao contrário, leva 1.000 quilos a uma órbita mais próxima, mas dotado com a denominada graduação perigeica, como Europa 2, pode transportar de 170 a 190 quilos a uma órbita sincrônica a 36 mil quilômetros de altura. Esta elevada trajetória, porém, tem que ser alcançada se não se quiser despender inutilmente outros 400 milhões de marcos. Soma idêntica, por sinal, foi investida pela República Federal da Alemanha e a França no desenvolvimento do primeiro satélite europeu transmissor de notícias e televisão, Sinfonia, que atualmente está sendo construído em colaboração teuto-francesa. Duas vezes já se tentou colocar em órbita um pequeno satélite de pesquisas com o auxílio de foguetes Europa. Um no dia 30 de novembro de 1968 e outro no dia 2 de julho de 1969. Em ambas as vezes, funcionaram o primeiro estágio de construção inglesa e o segundo de construção francesa. Mas o terceiro, construído na Alemanha com o nome de Astre, explodiu nas duas tentativas. Acredita-se que, em decorrência de um erro, agora eliminado, nas duas vezes foi acionado o mecanismo de autodestruição do terceiro estágio. O satélite de pesquisas italiano já era para ter sido lançado em 1967, e o retardamento provocou outros enormes aumentos de custos para a ELDO. Há 10 anos, pensava-se poder desenvolver os foguetes Europa por 800 milhões de marcos. Agora, com o programa de ampliação para a Europa 2, já se atingiu a casa dos 2 bilhões e meio de marcos. Entre mentes, a Sociedade Europeia de Construção de Grandes Foguetes passou a ter planos ainda mais ambiciosos. Há poucos dias, o Conselho da ELDO decidiu iniciar os trabalhos preparatórios para o desenvolvimento do foguete Europa 3B. Este projétil de 2 estágios deverá estar concluído em cerca de 8 anos e em condições de transportar de 700 a 900 quilos a uma órbita sincrônica a 36 mil quilômetros de altura. Com ele, a Europa terá então um foguete com o qual poderão ser lançados satélites para transmissão radiofônica e de televisão. Desta forma, os programas poderão ser levados diretamente aos aparelhos receptores, sem a necessidade de passar por custosas estações retransmissoras. Entretanto, a resolução tomada ainda terá que ser aprovada pelos governos dos países membros da ELDO. Proteção contra a ferrugem no cimento armado. O cimento, ou melhor dizendo, a estrutura de aço do concreto, enferruja muito facilmente quando o cimento carbonatiza. Isto nada mais é do que a penetração de ácido carbônico no cimento. Resultado, o cimento é neutralizado e perde suas qualidades tradicionais, estabilidade, consistência, etc. Novas investigações demonstraram que os limites de carbonatização andam de mãos dadas com a oxidação da estrutura metálica do concreto. A carbonatização é forçosa, pois até agora não se teve a possibilidade de evitar esse fenômeno do meio ambiente. Segundo as concepções do professor Cash de Munique, só há uma maneira de se reduzir o perigo causado pelo carbonato e pela ferrugem. A galvanização da estrutura metálica antes dela entrar em contato com o cimento. Os testes de laboratório comprovaram que o aço galvanizado tem uma resistência 100 vezes maior à corrosão do que o aço bruto. Esta resistência diz respeito também a um segundo fator de oxidação, o cloreto de cálcio. Os efeitos do cloreto de cálcio são sentidos principalmente quando uma parte danificada do concreto é consertada com argamassa de cimento. Isto porque o cloreto de cálcio é um excelente acelerador do processo de endurecimento da argamassa de cimento. Concreto sintético que seca com extrema rapidez. Uma firma do país de Gales desenvolveu um concreto sintético que tem um tempo de solidificação de apenas 30 minutos, quando o do concreto normal é de 28 dias. Além disso, segundo os dados da firma fabricante, este concreto é 2 vezes mais consistente, 4 vezes mais leve e 10 vezes mais eficaz em sua qualidade de isolador de calor do que o concreto tradicional. Esse novo tipo de concreto, por sinal, é constituído, como até aqui, de pedras britadas, areia e outros aditivos habituais, mas como aderente, em vez de cimento, é utilizado uma espuma de matéria plástica. O preço é comparável ao do concreto que conhecemos. O novo concreto é impermeável, refratário e pode ser serrado. Suas propriedades isoladoras de calor são extraordinárias e pode-se colocar nele pregos e parafusos com facilidade. Com a denominação de Environite, o novo produto está sendo oferecido como substituto perfeito para o concreto tradicional. Tendo em vista o seu peso mínimo, ele é apropriado até mesmo para trabalhos em que até aqui o concreto não podia ser empregado. Uma contribuição para a purificação do ar. Não é sem razão que o Ministério da Saúde alemão recomendou aos outros ministros de pastas especializadas a fomentarem o aquecimento das casas durante o inverno com gás natural. Trata-se da manutenção da pureza do ar. As ponderações prendem-se mormente ao enxofre contido em diversos combustíveis. Quando do processo de combustão é expelido então o dióxido de enxofre. A eliminação do enxofre, principalmente dos combustíveis sólidos, é extremamente difícil e, em alguns casos, até mesmo impossível. Dos materiais combustíveis gasosos, pode-se eliminar facilmente o índice de enxofre e, por isso, eles colaboram para a purificação do ar. Os gases que se desprendem quando se queima um gás natural não são perigosos, já que pertencem aos componentes normais da atmosfera. Prospecção do urânio em três continentes. Há pouco tempo, um diário alemão anunciou que a União Soviética estava oferecendo urânio para exportação. Essa informação deixa transparecer que o urânio e as combinações de urânio perderam seu papel especial como matéria-prima estratégica. O interesse pelo urânio parte hoje essencialmente do setor da economia energética. As prospecções em algumas regiões da República Federal da Alemanha mostraram que este país continua predestinado à importação de urânio estrangeiro. Mesmo assim, as buscas e pesquisas continuam. As até aqui maiores jazidas de urânio encontradas estão localizadas na América e na África. Especialmente para a República do Níger, o urânio poderá ser um precioso fator de exportação. A luta contra a artrose. Com injeções neutralizantes na articulação, os ortopedistas conseguiram um belo êxito nos últimos anos na cura das afecções degenerativas das articulações da artrose deformante. Dessa forma, essa moléstia deixou de pertencer ao rol das enfermidades para as quais não há tratamento, a não ser os paliativos como analgésicos. As afecções degenerativas da articulação permanecem sendo naturalmente o que já eram. Sintomas de desgaste, principalmente nas articulações do joelho e dos quadris, particularmente das pessoas com excesso de peso, frequentemente predispostas à doença. Moléstias das articulações, defeitos de constituição óssea, ruptura do menisco na adolescência, via de regra levam à artrose prematura. Por causa de defeitos de posição e sobrecarga com o passar dos anos, tem origem distúrbios circulatórios na articulação que tornam dolorosos o caminhar, o subir escadas e, por fim, qualquer movimento. Não se trata de uma inflamação, como no caso da artrite, e sim de um desgaste da cartilagem que, em muitos casos, mais cedo ou mais tarde, provoca graves modificações degenerativas das articulações do joelho e dos quadris. Há agora uma série de substâncias que, injetadas a tempo, ao iniciar a artrose, sustêm esse processo por muitos anos. Elas influenciam, por diversos meios, o mecanismo e as alterações bioquímicas da articulação, como afirmou, resumindo, o professor Walter Mohring, da Clínica Ortopédica da Universidade de Erlangen, num congresso de ortopedistas em Baden-Baden. Algumas dessas substâncias influenciam favoravelmente o metabolismo enzimático doentiamente alterado na articulação artrótica. Outras substituem frequentemente nas pessoas idosas a sinóvia ressecada ou melhoram a regeneração. Graves distúrbios articulatórios continuam tendo que ser operados. Em muitos casos, contudo, o moderno tratamento com injeções tem condições de evitar que mais tarde ocorram tais modificações. Mas o tratamento tem que ser iniciado em tempo certo, de nada mais adiantando as injeções se a cartilagem já tiver sido destruída e os ossos adjacentes à articulação já tiverem sido incluídos no processo destrutivo. Obrigado pela sintonia e até a próxima audição.